Salvador, muito bom dia. O Xanar 6251 com a informação Índia. 360 para Guarulhos. Bom dia, Xanar 6251, 360 Guarulhos, eu tenho aprovado. O senhor está pronto, cópia? Afirma. Xanar 6251, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo na Ator Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360, pista em uso 1-0, primeira curva à direita, subida Dael, Lida, Bridge, controle 1-20.8, transponder 5450, Xanar 6251. O 6251 está autorizado para Guarulhos, nível 360, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, Dael, Lida, Bridge, após o uniforme Zulu 16, Bridge. Conforme o plano, 320.8 para o seu controle, 450 transporte. Correto, Xanar 6251, portão 11, o time pronto para o pushback, acionamento. Camarada. contato número 11. Então 11, aprovado. 6251, chame pronto o táxi. Autorizado, fecha de encaminhamento número 11, vai repassar para você. No POD 102, autonomia 355, alterno galhão. Galhão 355, confirme 102. Afirmativo, 102. Copiado 6251, autorizado para que se reparte, fim índia até o ponto de espera pista no zero, ajuste no zero do meia. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista no zero, China 6251. Autorizado para que se reparte, o índia vai reportar pronto. Puxa 251, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 140 graus, 120 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, puxa 62. Número 251, decolando aos 32, chame agora o controle de Salvador, frequência 120218, senhor, bom voo. 208, chame 625, no voo. Controle de Salvador, chame 625, no bom dia, decolando a sua escuta.